Se eu não tivesse uma bússola para nos guiar, as estrelas iria nos mostrar a estrada pela qual nós devemos caminhar. Se eu não tivesse uma bússola para nos guiar, as estrelas iria nos mostrar que a felicidade está nos últimos lugares e que você iria procurar. É tão bom a gente se sentir em casa com cada coisa, esse devido lugar. O de ontem e o de hoje será o de amanhã. Será que eu aprendi direito a pintar a sua beleza, louçã? Quando o sol se pôr, passado aquela dor, coma um pedaço daquela nuvem de algo tão doce. Se eu não tivesse uma bússola para nos guiar, as estrelas iria nos mostrar a estrada pela qual nós devemos caminhar. Se eu não tivesse uma bússola para nos guiar, as estrelas iria nos mostrar que a felicidade está nos últimos lugares e que você iria procurar.